Palavras de Esperança, à sexta-feira às 10h30 e ao domingo às 10. Um novo espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova, este programa que é emitido às sextas-feiras, às 10h30, aos domingos às 10 e também agora às 15h. Hoje comigo o Padre Orlando Henriques, pároco em Pampilhosa da Serra, que tem vindo desde o início deste programa também a colaborar com estas Palavras de Esperança, as Palavras de Esperança que representam o Arciprestado Nordeste da Diocese de Coimbra. Seu Padre Orlando, seja bem-vindo, já há algum tempo que não o tinha na minha companhia. Obrigado, é também uma alegria estar aqui hoje novamente. De facto, houve assim um tempo de interrupção, não foi interrupção, assim, estivemos fora aquela semana do retiro, durante a primeira semana da quaresma, e por isso ficaram na companhia do Padre Borges de Carvalho, que já é bem conhecido da casa, aliás, fundador da casa, não é? Exatamente. E portanto, nós queremos até, aliás, que cada vez mais este programa possa ter mais padres do Arciprestado a participar. Seria muito interessante também, desde já ficou o repto lançado e certamente terão que se organizar de modo a que outros padres possam participar. Já agora, quanto ao retiro, qual é que é o sentimento com que vem dessa pausa, que também acaba por ser, não é, uma pausa nas vossas atividades? Sim, é uma pausa na atividade para ser esse tempo realmente dedicado a Deus, um tempo de oração sobretudo a partir da palavra de Deus e portanto um tempo de silêncio, pelo menos há esse esforço para que seja um tempo de silêncio. Essa semana, que não é uma semana, são uns dias, começa os nossos retiros costumam começar na segunda-feira ao jantar e terminar sexta-feira ao almoço, e durante esse tempo procura-se de facto fazer silêncio, mesmo até às refeições costuma haver música sacra que vai passando e fazemos a refeição em silêncio para que seja, procurar manter todo esse ambiente de silêncio. Não é o silêncio pelo silêncio, mas é o silêncio no sentido de facto ajudar a oração. É também um tempo de descanso necessariamente e portanto retemperamos forças físicas e espirituais. Todos os anos os sacerdotes têm como norma fazer assim este tempo de retiro e assim fomos, depende da época do ano em que vamos. Desta vez, tanto eu como o Padre António Loureiro fomos a este retiro, que contou com um total de 18 sacerdotes. E foi onde, já agora? Foi no Alentejo, na verdade. muitas vezes é em Fátima, mas há este retiro, que é um dos turnos de retiro que a Diocese propõe, que é em conjunto com a Diocese de Porto Alegre, Castelo Branco. Este retiro é sempre, este retiro da Quaresma para o clero, é sempre numa casa, num centro pastoral diocesano próximo de Castelo de Vide, um lugar muito tranquilo, muito sossegado, não é mesmo na vila de Castelo de Vide, é assim uma espécie de quinta onde existe a casa diocesana e à volta, pronto, passa a estrada, mas à volta só há basicamente sobreiros, ovelhas a pastar, uma capoeira com galos que às 5 da manhã começam a cantar, é todo esse, todo para quem esse ambiente. Queria descansar um bocadinho, pronto, faz tudo parte da natureza, não é? E claro, dessa, claro. E da envolvência do descanso. E também não são férias, não é? Claro. Cumpre um pouco essa função de descanso também, mas é sobretudo oração. O motivo de ali estarmos é um motivo espiritual. E portanto, ali neste retiro estão sempre padres das dioceses de Coimbra e de Porto Alegre. Fazemos em conjunto este turno do retiro. Muito bem. Seu Padre, estamos então hoje a focar-nos no quarto domingo da quaresma, deste domingo 31 de março, portanto final do mês, também com a mudança de hora. É preciso registar que se assinala também neste domingo a mudança de hora. Cuidado para não chegarmos atrasados à missa. À missa, exatamente. Portanto, este é um programa que passa na sexta-feira, dia 29 de março, também no dia 31 de março, no domingo, em que já se teve que acertar os relógios, portanto, mudamos para o horário de verão. Assinalamos então o quarto domingo da quaresma, que me dizia há bocadinho que é também conhecido conhecido como o Domingo da Alegria. Sim, são de facto dois domingos no ano que têm assim esta designação. Já falámos uma vez aqui sobre o terceiro domingo do Advento, pela proximidade do Natal, essa alegria de o Natal estar próximo. Também aqui no quarto domingo da Quaresma existe esse ambiente, sabendo que a Páscoa já está próxima. Na verdade, daqui por 15 dias estamos a iniciar a Semana Santa com o Domingo de Ramos e por isso sentimos-nos um pouco como aqueles peregrinos que iam a pé a Jerusalém e que em certo monte já começavam a ver ao longe a Cidade Santa, a meta da sua peregrinação. O nome deste, que este domingo tem, deriva da antífona de entrada, portanto daquilo que o missal apresenta como cântico de entrada para este domingo e que é um convite insistente à alegria. Alegra-te, Jerusalém, rejubilai todos os seus amigos, exultai de alegria todos vós que participastes no seu luto e podereis beber e saciar-vos com a abundância das suas consolações. Portanto, um bocado a ideia de participamos com Deus, com a Cidade Santa nos seus sofrimentos, participaremos também com ela nas suas alegrias. É um bocado a ideia desta antífona, deste cântico de entrada proposto para este domingo. Portanto, e logo a partir daí se percebe aquilo que vai ser toda a liturgia deste domingo. Sim, pelo menos o cântico de entrada dá-nos o tom. A liturgia fala da recordação que temos que ter das maravilhas de Deus e fala sobre a reconciliação, sobretudo o perdão de Deus, a sua misericórdia. Estamos também a Quaresma é também esse tempo propício em que as confissões, o sacramento da reconciliação tem um papel muito importante, muito especial. Diz-se que pelo menos nos devemos confessar pelo menos no período da Páscoa, sim, da Quaresma, exatamente, não é? Sim, portanto os mandamentos da Igreja assim o dizem, confessarmos-nos pelo menos uma vez por ano. Claro que isto é o mínimo que nos é pedido. Claro. Se nós até pudermos mais vezes ao longo do ano, pois é sempre muito vantajoso, porque, e sobretudo se comungamos frequentes vezes, também se pudermos confessar-nos frequentes vezes, não quer dizer que tenhamos que nos confessar sempre que comungamos, é claro que não. Para comungar é necessário estar em graça e, portanto, nós felizmente não estamos sempre a pecar de forma grave, pelo menos por norma isso não acontece, mas pronto, tanto os pecados graves como os leves somos chamados, podemos sempre confessá-los na confissão, sabendo que os graves necessitam mesmo desse remédio da confissão sacramental para obtermos o perdão. Portanto, é sempre importante ir renovando esse sacramento. Isso proporciona também um bem-estar aos cristãos? Sim, pronto, proporciona de facto um bem-estar, sim, e não só, não é só psicologicamente que nos sentimos bem, é de facto uma força extra que recebemos para fazer frente ao mal, para fazer frente ao pecado, porque a graça do sacramento da reconciliação é essa, não só o perdão dos pecados, mas também uma nova força que nos capacita para vencermos melhor o pecado no nosso dia-a-dia. Portanto, não é indiferente receber a graça ou não, os sacramentos são sinais eficazes da graça, e como eficazes que são, pois essa eficácia depois também concretiza-se no dia-a-dia. Nós falávamos sobre as tentações no primeiro domingo da Quaresma, pois elas estão presentes, nunca somos tentados acima das nossas forças, embora às vezes aquilo ande ali sempre mesmo no limite das nossas forças, e portanto tudo se torna mais fácil se vivemos a graça, se recebemos estes auxílios que nos são dados também. Portanto, e neste domingo também há este apelo, ou é destacado, sim, esta importância da confissão e de, portanto, percebermos e de assumirmos que erramos, dizer, e que pecamos, não é? Podemos dizer que esse convite está sobretudo na segunda leitura, em que São Paulo, portanto é da carta aos Coríntios, da segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, São Paulo fala sobre uma regeneração, uma renovação. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas passaram, tudo foi renovado. E depois fala da reconciliação. Tudo isto vem de Deus, que por Cristo nos reconciliou consigo e nos confiou o ministério da reconciliação. E São Paulo, como apóstolo, portanto, tendo recebido este poder, apresenta-se de facto como embaixador deste poder de reconciliação. Nós somos embaixadores de Cristo. É Deus quem vos exorta por nosso intermédio. Nós vos pedimos, em nome de Cristo, reconciliai-vos com Deus. Portanto, está aqui também o poder apostólico de perdoar os pecados que Deus que Jesus confiou aos seus apóstolos. A quem perdoardes os pecados serão perdoados, a quem retiverdes serão retidos. Está aqui este poder que existe de facto para o nosso bem e que aqui São Paulo exorta de facto a esta reconciliação. Reconciliai-vos com Deus. Muito bem, portanto, e é isso mesmo que é preciso que todos façamos nesta altura da quaresma. Sei que depois no final até temos aí uns recados para partilhar. Sim, posso falar já que então? A propósito disto e, portanto, a nível do arciprestado há vários horários e nós, os sacerdotes, temos nas nossas reuniões de clero, temos-nos combinado uns com os outros para nos ajudarmos mutuamente neste tempo em que há mais confissões também. Concretamente posso recordar que aqui em Oliveira do Hospital, no próximo sábado, dia 6 de Abril, próximo sábado quer dizer 6 de Abril, dia 6 de Abril, que é um sábado, haverá confissões em Oliveira do Hospital a partir das 14h30. Portanto, há outros horários também no arciprestado. Eu estou-me a recordar, por exemplo, na Quarta-feira Santa, em Coja, a partir das 5 da tarde, também muitos sacerdotes do arciprestado estarão ali reunidos. E pronto, e há outros horários e cada pessoa nas suas paróquias estará à par deles, mas fica aqui este apelo. É só uma questão de se ir inteirando, não é? Sim, exatamente. Portanto, para saberem os dias e horas para a confissão que é, portanto, recomendada, sobretudo neste período da quaresma. Ainda olhando para as leituras deste último domingo deste mês de março, o quarto da quaresma, Sr. Padre Orlando. Nós temos na primeira leitura uma passagem do livro de Josué, do capítulo 5. Josué, no fundo, foi o braço direito de Moisés e foi o seu sucessor quando Moisés morreu, mesmo antes de entrarem na Terra Prometida. E, portanto, é Josué já que introduz o povo na Terra Prometida e naquela planície de Jericó, por onde eles entram, eles celebram a Páscoa. A primeira coisa que fazem ao chegar à Terra Prometida, 40 anos depois dessa primeira Páscoa, que foi a libertação do Egito, eles ficaram com essa obrigação de celebrar um memorial desse acontecimento com aquela ceia pascal, não é? O cordeiro assado ao fogo, com o pão ázimo, as ervas amargas. Isso ficou como celebração anual para recordar, como memória desse acontecimento da libertação do Egito, e portanto a primeira coisa que eles fazem ao chegar é celebrar de facto esse acontecimento. Diz também a leitura que nesse dia cessou o maná, esse pão misterioso que descia do céu e com o qual Deus os alimentou durante aquele tempo do deserto ao chegarem à terra de Canaã, pois já se alimentaram dos frutos da terra, já não veio mais esse maná. Esta ceia pascal com Cristo ganha um novo sentido, porque passa a ser memorial não já da Páscoa judaica do Antigo Testamento, da libertação do Egito, mas agora passa a ser memorial da morte e ressurreição de Jesus e do seu amor por nós. E portanto, memorial aqui não significa só recordar os acontecimentos, mas de alguma forma torná-los presentes, como se viajássemos no tempo, tomar parte no próprio acontecimento. Não é o acontecimento não se repete, mas torna-se atual para nós hoje. Nós, de alguma forma, vivemo-lo, também participamos nele. É importante perceber que a categoria de memorial tem a ver com isto também. E é isso que a Igreja procura fazer sempre, não é? Que cada um de nós, em cada ano, em cada altura, possa reviver aquilo que aconteceu e que marca a Igreja. Exato, sim. Pronto, nós avançando também aqui, claro que se São Paulo na segunda leitura nos exortava a reconciliarmo-nos com Deus, então temos esse incentivo ainda mais no Evangelho, em que Jesus nos dá completamente um retrato do Pai como Pai de misericórdia. Nós temos a parábola no Evangelho, que é a parábola do Pai misericordioso. Eu sei que esta parábola normalmente é conhecida por outro nome, conhecemos-la como parábola do filho pródigo, mas é mais correto, é mais adequado chamarmos-lhe parábola do Pai Misericordioso. E vamos ver aqui porquê, porque o que está aqui em causa não é tanto o filho ter sido pródigo. Pródigo quer dizer gastador, esbanjador. Uhum. Não é tanto o filho, o foco, o filho foi pródigo em estragar, é verdade. Mas mais do que o filho ter sido pródigo em estragar, o importante aqui é como o pai é pródigo, também ele abundante, também ele generoso, receber, em perdoar. É? Exatamente. Por isso, mais do que ser o filho pródigo, é o pai misericordioso. Por vezes é uma questão de análise, não é? As Sim, pessoas tendem exato. A olhar mais para a atitude do filho, menos para a atitude do pai, quando aquilo que mais importa é a atitude Sim, do pai. O mais importante aqui do que o pecado é mesmo o perdão. E além disso, temos que ter em conta que Jesus está a justificar-se, a dar uma resposta aos que o criticavam. Diz, começa por dizer o Evangelho, isto é São Lucas, estamos no ano C, São Lucas continua aqui presente sempre, é o capítulo 15. Todo o capítulo 15 é dedicado às três parábolas da misericórdia, que são a ovelha perdida, a dracma perdida e o Pai Misericordioso. A leitura de hoje concentra-se na parábola do Pai Misericordioso, mas apresenta esta introdução. Porquê é que Jesus conta estas três parábolas? É que os publicanos e os pecadores aproximavam-se todos de Jesus para o ouvirem. Mas os fariseus e os escribas murmuravam entre si: este homem acolhe os pecadores e come com eles. Portanto, eles criticam Jesus por se aproximar dos pecadores. E então Jesus, para explicar porque é que faz isso, ele conta estas três parábolas, que todas elas revelam a misericórdia de Deus. No fundo, é aquilo que Jesus diz numa outra passagem: não são os que têm saúde que precisam do médico, mas sim os doentes. E, portanto, uma das parábolas então mais significativas é esta do Pai Misericordioso. Nós conhecemos a parábola e vamos ter a oportunidade também de a ouvir na Eucaristia, mas, em todo o caso, recordamos aqui como este Pai, que nos aparece aqui como um rico proprietário rural, tem estes dois filhos, e o mais novo, a maneira como ele se afasta de casa, ele com certeza está aborrecido com o pai, com certeza acha que o pai é um estorvo à sua plena realização, à sua plena felicidade, tal como nós tantas vezes corremos o risco de achar que Deus é um estorvo à nossa liberdade, que seguir os seus mandamentos nos impede de ser plenamente felizes, plenamente realizados. Então ele resolve pular a cerca, resolve sair dali para fora, pede ao pai: dá-me a parte da herança que me toca. Portanto, quer dividir os bens em vida, porque para ele o pai é como se já tivesse morrido. E vai viver a vida que ele quer e esbanja tudo enquanto teve, numa vida dissoluta, e por fim começa a passar privações. E aquilo que Jesus quer dizer com a situação de bater mesmo no fundo é quando ele se vê obrigado, numa terra estrangeira, a ir guardar porcos. Uma terra estrangeira, porque em Israel não haveria ninguém que criasse porcos, porque o porco é considerado um animal impuro para os judeus. Não comem carne de porco porque o consideram um animal impuro. Então, este jovem ter chegado ao extremo de ter que ir guardar porcos é a situação mais humilhante, o bater mesmo no fundo. E pior ainda, bem desejava ele comer as alfarrobas dos porcos, mas ninguém lhe as dava. Chegar ao extremo de desejar comer a própria comida dos porcos e nem isso lhe darem é de facto o bater no fundo. E aqui há quem ele começa a lembrar-se da casa do pai, como até os mais simples trabalhadores tinham pão em abundância. E aqui ele começa a ensaiar o discurso, pensa em regressar e começa a ensaiar o discurso: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me ao menos como um dos teus trabalhadores. Podemos questionar-nos, será que ele estaria verdadeiramente arrependido ou foi só a fome que o fez regressar? O foco não é tanto esse. Como vemos, o foco é mais a forma como o pai o acolhe, a misericórdia do pai. De qualquer maneira, há aqui uma palavra muito importante, que é ele caindo em si. caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai tem, quantos jornaleiros, os homens que trabalhavam à jorna ao dia, quantos jornaleiros do meu pai têm pão em abundância. Este cair em si é perceber-se do fosso a que ele chegou. Até ali estava completamente iludido, completamente hipnotizado. Mas aquilo percebe-se disto e ele então cai em si. Mesmo que seja por motivos secundários, neste caso pela fome, houve qualquer coisa que o fez lembrar-se do pai. E é de facto, às vezes, as coisas que nos acontecem ajudam-nos a lembrar. Mesmo que às vezes seja por portas travessas, podemos até pôr em causa se ele estaria arrependido ou não. Algum arrependimento teve. Nem, foi preciso a fome lembrá-lo disso, mas algum arrependimento terá tido. E então, este pai que vem ao seu encontro, porque é como se tivesse, como se o pai sempre tivesse estado à espera dele. O pai não o impede de sair porque ele é livre, Deus não nos prende, mas sofre com a saída do filho. E quando ele o vê ao longe, vai a correr para ele, é como se ele sempre tivesse estado à espera dele, no fundo. E por isso... por isso é mesmo a atitude do pai aqui, que nem o deixa acabar o discurso que ele ensaiou e imediatamente restitui-lhe a dignidade, dizendo aos criados: trazei-lhe a melhor túnica e vestilha, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. É no fundo o restituir da dignidade de filho. Claro. Não o aceita como servo, mas como filho, e manda fazer festa. Trazei o vitelo gordo e matai-o. E é aqui que entra em ação o filho mais velho. O filho mais velho é a imagem dos tais escribas e fariseus que criticavam Jesus por ele acolher os pecadores. E este filho fica ressentido e não quer entrar na festa e diz ao pai: há tanto tempo que eu te sirvo sem nunca transgredir uma ordem tua e nem um cabrito me deste para eu fazer uma festa com os meus amigos, e agora chegou esse teu filho. Esse teu filho recusa-se a reconhecê-lo como irmão, é esse teu filho que gastou os teus bens com mulheres de má vida, matas-lhe o vitelo gordo. E vejamos como sofre o coração deste pai, porque tem um filho mais novo que se foi embora. Para ele, o pai morreu e foi-se embora a esbanjar a herança. Mas há um mais velho que ficou, mas não tem uma relação com ele como pai. Para ele, o pai é um patrão. Ele cumpre as ordens do pai, como aquelas pessoas que cumprem os mandamentos de Deus por medo ou por, sei lá... uma por... obrigação, mas sem vocação. Sim, um pouco isso. Quer dizer, de uma forma calculista, como se pudéssemos comprar o céu. Exatamente, claro. Como se pudesse... E à espera de receber, não é? E, portanto, eu sempre... há tantos anos que eu te sirvo sem nunca transgredir uma ordem tua. Não me deste nenhum cabrito. E o pai, no fundo, diz-lhe: filho, tu estás sempre comigo, o que é meu é teu. Ou seja, tens um cabrito, tens um vitelo gordo, tens o que quiseres, porque o que é meu é teu. Não é? Seu padre, esta é uma parábola que, portanto... havia muito a dizer sobre isto. Exato, é muito conhecida e depois parece que é tão aplicável nos dias de hoje. Conseguimos sempre encontrar nas liturgias, em cada domingo, sempre semelhanças àquilo que acontece nos dias de hoje. E esta é, de facto, uma parábola sempre muito atual e que toca a todos quantos a ouvem. Porque há sempre ali algum ponto em que cada um de nós se revê naquela parábola. Sem seja dúvida. Pelo filho, seja pelo pai, seja pelo irmão. Exatamente. Portanto, esta acaba por ser a mensagem principal deste quarto domingo da Quaresma. Seu Padre, estamos já adiantados aqui no nosso programa das Palavras de Esperança. Antes da sugestão musical, só então a conclusão, pode ser? Sim, pronto, já agora também recordar também no dia 6 de Abril, no mesmo dia que há aqui as confissões em Oliveira às 14h30, também a procissão dos Passos no Ervedal às 21h30, também na noite desse sábado, dia 6 de Abril. Muito bem, portanto fica aqui também esta indicação. Sabemos que esta procissão também acolhe muitos adeptos, nomeadamente na localidade e freguesia de Ervedal da Beira. Então, a concluirmos... Pronto, de sugestão musical, mesmo para acabar, vamos escutar um moteto do Padre Manuel Faria, que nos fala de forma muito forte sobre o amor de Cristo por nós. Sangue de Cristo, a música música é do Padre Manuel Faria, mas o poema é do Padre Moreira das Neves. Para termos uma noção, e vamos ficar com este para meditar e para mastigar melhor as palavras, este poema do Padre Moreira das Neves, que diz: sangue de Cristo que lhe afoga a fronte, sangue de Cristo, chuva de perdão, sangue de Cristo que nos vem da fonte do seu dilacerado coração, sangue de Cristo, sangue dos seus olhos, misturado com lágrimas divinas, faz abrir açucenas entre abrolhos, doira de sol as pedras das colinas. Sangue de Cristo, sangue dos seus pés, sangue, seiva do céu sempre a jorrar, sangue que lava a terra lés a lés, como jamais a lavaria o mar. Sangue de Cristo que tingiu a lança na tarde da paixão e que ainda escorre, seja em cada agonia a grande esperança, e mata a sede a quem de sede morre. Também o homem tem o seu calvário. Senhor, dá força à vida amarga e langue, e ponha o mundo o olhar no teu sudário, e que as almas te adorem no teu sangue. E que bela forma de concluirmos, Sr. Padre Orlando Henriques, este nosso programa Palavras de Esperança. Muito obrigada. Obrigado. Ficamos por aqui, regressamos no próximo programa. Fiquem bem.